Nós estamos em contato com o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ilhota, Andrei Egídio Pereira, que traz informações sobre o evento que estará acontecendo no próximo sábado, dia 11, em comemoração aos 15 anos de fundação dos Bombeiros de Ilhota. Gostaria que você fizesse um convite e falasse um pouco mais sobre essa programação, Pereira. No dia 11, agora, a nossa corporação faz 15 anos de fundação, né? Dia 11 de janeiro de 2005, nós fomos fundados, né, por um grupo de amigos que via a necessidade do nosso município de um atendimento de urgência e emergência. Então, no dia 11 de janeiro, sábado, nós estaremos fazendo uma manhã de visitação para a comunidade, né? Então, aquele que quer conhecer o bombeiro, quer saber dos materiais, saber como funciona, dia 11 é o dia, comemoramos 15 anos de fundação, e aí a gente fica aberto à comunidade. Todos os dias a gente já está aberto, né? Mas no dia 11 a gente vai preparar melhor ainda a nossa estrutura aqui, mostrando os equipamentos, enfim, conversando com a comunidade, todos os munícipes e colaboradores que queiram participar. Ô Pereira, e quanto aos equipamentos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, tá contento? Tá, a gente tem, nesse último ano que passou, em 2019, a gente conseguiu ter a doação de uma nova ambulância, né? Então hoje nós estamos atuando com duas ambulâncias e um caminhão de combate a incêndio. Nesse ano a gente também já está fazendo uma nova aquisição de equipamentos como mangueiras, esguichos, enfim. É o uso diário dos nossos bombeiros, né? E o nosso principal objetivo para o ano de 2020 é a gente batalhar para a gente conseguir a nossa rádio comunicação digital e um caminhão novo, né? Que são hoje o que a gente tem de prioridade, tendo em vista que o nosso caminhão, ele é um 13.980, então é um caminhão antiguinho aí, já bem usado. Então a gente pretende, se Deus quiser, nesse ano de 2020, com a ajuda da comunidade, do poder público, empresários, enfim, todos aqueles colaboradores do Bombeiro Voluntário, a gente conquistar um novo caminhão. E posteriormente, a segunda prioridade seria um sistema de rádio digital, que vai facilitar a nossa comunicação nas ocorrências, principalmente em bairros distantes, né? Como o Morro do Baú, o Complexo do Baú, a região das Minas, essas regiões que são áreas rurais mais distantes do centro, onde às vezes a gente tem a comunicação via rádio prejudicada, né? Então essas são duas prioridades para o ano de 2020 e, se Deus quiser, a gente vai conseguir conquistá-lo. Agora, Pereira, há exemplo aqui, a gente acompanha muitos atendimentos por parte do Bombeiro Militar de Gaspar, de acordo com o tipo de acidente, enfim, é utilizado o equipamento hidráulico desencarcerador. Vocês têm esse equipamento também em Ilhota? Sim, nós temos um equipamento, um Lancier. O nosso equipamento, ele é de uso pesado, então ele não é restrito somente para uso em automóveis, mas também em caminhões, né? Caminhões, máquinas, enfim. Ele é um pouco mais forte que o desencarcerador pequeno, porque como a gente tem aqui a nossa BR-470 e a Jorge Lacerda, e o fluxo de caminhões é muito grande, a nossa corporação, quando aquisitou isso já nas gestões passadas, já pensou num bem maior, né? Aquisitando um equipamento mais forte para poder atender de uma forma mais eficaz a comunidade. Não somente os automóveis, né? Às vezes a gente pega um acidente com um caminhão e teria que pedir apoio de uma cidade vizinha com um desencarcerador mais forte. Hoje não, hoje nós temos equipamento adequado para estar trabalhando nas nossas rodovias, né? Bom é não usar, né? Mas se for necessário, está à disposição. Não, com certeza. Quanto menos a gente usar, quanto menos os nossos veículos saírem em prioridade, melhor, né? A gente costuma dizer que o bombeiro, quanto mais ficar dentro do quartel, menos gente passando problema tem, né? Então é isso que é o importante. É, com certeza, mas ao mesmo tempo, quando vocês estão no quartel, vocês estão dando conta de deixar todos os equipamentos em dia para qualquer necessidade e vocês já estão sempre a postos. Isso, justamente, que o trabalho, às vezes o pessoal acha que o trabalho do bombeiro é só sair, atender e levar para o hospital, mas é muito pelo contrário, né? Nós temos projetos, como esse ano vai ter o bombeiro na escola, nós temos projetos, a turma de formação, a parte administrativa de prestação de conta, como a gente envolve doações da comunidade, a gente tem que ser limpo e claro com todos os munícipes e aqueles colaboradores. Então, prestação de conta, parte administrativa, aquisição de materiais, o mantenimento da estrutura, né? Enfim, tudo isso gera um trabalho bem grande, além também de limpeza, organização. Isso faz com que a gente, por mais que esteja no quartel, a gente está trabalhando o tempo todo, né? É difícil a gente conseguir um tempinho de descanso. Também, com os anos, a gente tem aumentado o número de atendimentos, né? A gente levar em consideração 2019 para 2016, nós tivemos um aumento aí de quase 15% no número de ocorrências. Nós quase ficamos cerca de 1.900 atendimentos no ano de 2019. Então a gente tem aumentado gradativamente cada ano, né? E isso é um alerta para nós e para toda a região, né? Que principalmente nessas épocas de festividades, nessas épocas de feriados prolongados, aumenta os usuários, com isso aumenta as festas, aumenta o número de condutores que ainda utilizam bebida alcoólica ou que ainda são imprudentes em nosso trânsito, né? Então esse é um alerta que a gente tem que deixar para que a gente reverta essa situação que tem de aumento de ocorrências, sim, que a gente consiga, se não diminuir, mas pelo menos ficar estagnado, né? Evitar que aumente acidentes, evitar que aumente traumas aqui em nossa região, né? E a própria cidade de Ilhota está crescendo, mais esse fator aí que é uma cidade de passagem e, consequentemente, né, o número também de bombeiros tem que aumentar aí, né, Pereira? Tem alguns custos acontecendo, né? Isso, bem isso mesmo. Nosso município ele está crescendo bastante nesses últimos anos, com vários loteamentos sendo abertos, os próprios bairros já existentes estão tendo um crescimento populacional. Com certeza é muito importante a gente ter um aumento no efetivo da nossa corporação. Nós já estamos com a 13ª turma de formação aberta. Aqueles que tiverem interesse em ser um bombeiro voluntário aqui em Ilhota, no nosso município, em nossa corporação, podem estar acessando o Facebook oficial da nossa corporação, que é Corpo de Bombeiro Voluntário de Ilhota. Lá vai ter o edital com todas as informações. Tem também o link para inscrição online, que é tudo online, né? Aí lá no edital vai ter as datas, os documentos necessários, os requisitos, tudo bem explicadinho para quem tem interesse de ser um bombeiro voluntário e ajudar voluntariamente o nosso município e região, né? Para quem não conhece a sede do Bombeiro de Ilhota, onde fica? A sede do Bombeiro de Ilhota fica na rua Doutor Leoberto Leal, número 900. É no centro do nosso município, logo ao lado da Polícia Militar e atrás da Capela Mortuária da cidade. Bem localizado, bem no centro aqui, bem fácil encontrar, e a gente aguarda todos aqui em nossa corporação. Obrigado, parabéns aí, Pereira. Eu que agradeço, um bom dia a todos.